all night and a drink of rum. Daylight come and we want to home. Stack banana till the morning. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da RRB. Eu sou o Gui Schultz e para este primeiro programa estão aqui também a GV Agência e Nicole Hall. Durante toda a semana nós recebemos recados e pedidos de música do pessoal da escola e hoje vamos divulgá-los aqui no nosso primeiro programa. Espero que gostem dessa edição. Bom, como hoje é um dia muito especial, é o Dia dos Namorados, nosso primeiro episódio vai ser um especial, especial do Dia dos Namorados. Onde muitos de vocês já sabem, já até participaram, mandando suas músicas e dedicações. Hoje é o momento da gente conhecer os apaixonados do RPG. Bom, e a gente recebeu muito depoimento mesmo, muito recado, muita música. Vou começar lendo aqui para vocês. O primeiro aqui da lista vai do David para você, Gio. Ele diz assim, abre aspas, é meio romântico, mas é para uma amiga muito especial. I'm Agora, nosso segundo é do Gustavo para Annabelle. Ele disse: se eu tiver que escolher entre você e o sorriso, escolho você. Pois sem você, nunca irei sorrir. Vixe, Maria. Romântico, né? E a música toca aí, Stereo Love. Thank you. hoje o povo tá apaixonado. Esse daqui é profundo, hein? Da Nicole para o Eduardo Ariedo. Ela disse o seguinte: versos apaixonados, rimas imprevisíveis, dóceis e vagabundas, são escritas no céu negro com tinta eterna. A lua e as estrelas cederam o céu para eu me declarar. As palavras nascem e renascem como um sopro vivo. Fluem da minha alma, exclamam liberdade, suplicam a entrega do seu ser. São a minha voz, o meu eco interior. Minha alma comanda minhas mãos e o céu testemunha por fim a minha confissão. Meu coração bate unicamente por estar ao teu lado. E a música é When I Look at You, da Miley Cyrus. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night's so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when aqui vai dar G, da G pro Júlio, hein? Não sabia dessa aqui não, apareceu aqui, ó. Não, deixa eu falar. Esse próximo recado é assim, é especial. É meio de off pra off. Vai da Geisa, minha off, pro Júlio. E assim, eu queria essa música é pra mostrar que apesar das nossas brigas, da gente viver brigando, ter muitas desavenças, no final a gente sempre se ajeita, sabe? O que a gente sente nunca acaba. So what? Joan Barvoli, ela disse o seguinte: desde o dia em que eu te conheci, pude perceber que você era especial para mim. Aos poucos vi a pessoa maravilhosa que você é e não precisou de muita coisa, nem muito esforço para eu me apaixonar. A cada dia que passa, esse sentimento só cresce. Ah, que gracinha! E a música é Equaliza. Bora equalizar tudo aqui, hein? Vamos equalizar. Você, eu, todo mundo. Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta, me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim. Você me embala, o ritmo rola fácil. Parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mais. que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos, porque você sabe o que eu gosto e porque quando você me abraça o mundo gira devagar. Olha, parece que os recados estão envolvendo a gente aqui da rádio, né? O próximo recado aqui da lista, ó, vai do Caos pra Nicole. Oh. Ele diz aqui o seguinte, ó, dedicatória, abre aspas. Nicole, você é um presente que não existe valor. E eu tive a sorte de ter recebido este presente. Obrigado por você existir, por me ouvir. Eu te amo muito. Música que ele manda aqui pra você, impossível te esquecer. Oh, que gracinha! Alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. Desistir de você e pela tua vida. agora esse é muito especial de mim, Jeva, gente. Chutes para Atila de Lavour. Então, eu queria dizer, né? Ai, tô com vergonha. Eu queria dizer que, sim, a nossa história é muito longa e desde o dia em que eu conheci, que eu te conheci, eu nunca mais consegui te esquecer e você faz parte da minha vida. Te amo, never gonna be out. So much faster than I, and I'm starting to regret and I'm spending all of it with you. Now I am wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you. So if I haven't yet, I've got to let you know you're never gonna be alone. From this moment on, if you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I'll hold you till the hurt is gone. And now, as long as I can, I'm holding on with both hands. 'Cause forever I believe that there's nothing I could need but you. Agora, saindo um pouquinho dessa parte muito amorzinho, já tá até enjoando todo mundo aqui. Vamos falar um pouquinho, aproveitando o embale aí que a última música foi da G pro Átila. Falar um pouco do baile, que a G e o Átila foram rei e rainha do baile, né? Baile parece que teve recorde de duração, porque geralmente um baile em Hogwarts não demora mais que 30 minutos. Sempre o pessoal sai, vai pro lago, vai... pra os comunais e sempre, toda vez, fica o diretor lá dançando sozinho no meio do baile, né? Recorde de duração e recorde de pessoas também, né? Pessoas também, parece que foi mais de 70 pessoas no baile, né? Isso mesmo. Recorde de audiência. Recorde de audiência, sim. E G e Átila, parece que foram quantos casais, G, que teve todos competindo na disputa lá? Ah, foram muitos casais. Se não me engano, foram mais de 6 casais. Na verdade, parece que foram mais casais. Teve mais inscrições. Só que parece que selecionaram alguns dos casais para levar para a votação, para o pessoal escolher em geral. E acabou que os Yashas ganharam para ser rainha e receberam lá na frente, no meio do salão, toda a coroa lá, tudo bonitinho, né? Aí foram pro lado ser rainha. Foi fraude, porque foi roubado, fato. Roubado? Roubado não. Que nada, gente. Somos pessoas humildes, honestas, não roubamos não. Já que eu tô aqui, né, vou falar do momento que foi pra mim ser coroada rainha. Foi algo, assim, muito especial, que me emocionou muito. Eu pensava que ia ser legal, mas não tanto como foi. Eu e o Atila ficamos muito felizes por isso e foi uma emoção total. Eu acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E o baile também, que teve uma novidade, né, a rádio. Parece que o pessoal ficou mais tempo aí por causa da rádio, né? Ah, é, porque a rádio ajudou na interação, né, das pessoinhas. Foi muito legal. Foi mais de 3 horas, apesar da rádio ser pirata, né, e tal, aquela coisa toda. Mas parece que deu pro gasto, né? Ajudou na interação, o pessoal se divertiu bastante com a ajuda das músicas. Não só das músicas, como também dos micos. Ah! Tiveram muitos. Né? Garota, muitos. Como o Postes veio. Como o do Diego Jabaribe, que chega e diz: oi, querida Dani, vamos lá que temos que salvar o pessoal do Ministério da Magia, quando a Dani está dançando no meio da pista com o Pierre. Que rato, hein, meu? Essa foi a melhor, velho. Aí ela vai. Vamos mandar uma dica pro Diego, prestar mais atenção, assim, quando ele for falar com as pessoas. Porque às vezes ele pode estar tendo alucinações ou miragens na cabeça. Também, Diego, se você quiser, pode passar lá na minha casa, que eu tenho uns cartõezinhos assim dos psicólogos, dos psiquiatras, bem legais, tá? Boa! Próxima! Teve mais, Vico? E as tendências dele são meio que psicóticas. Ele gostava de pegar alunos no mau sentido e levar para... No mau sentido? Detenção, tirar 1.800 pontos da casa em questão. Nossa. E tal. Ele é meio viagem mesmo. 1.800 pontos, pensa. A casa está por um século devendo pontos. E temos aqueles bons e velhos casos de alunos que se acham bons demais, né? E acabaram querendo procurar um lugar mais reservado. Leias. 3 pontinhos. Reservados. Tipo, prefiro não comentar. Ah. Tipo, abacados. Os hotéis rotativos, sabe? Por aí. Teve também casos de aluno que desobedeceu aos pais, como minha filha, um bebedor. Né? Foi um constrangimento muito legal. Tomara que agora ela... Embebedou sozinha. Sozinha, sem companhia. Pior de tudo, se pelo menos tivesse uma má influência pra gente falar, né? Mas não teve. Minha filha nunca mais passa uma vergonha dessa na mamãe, viu? Não bebe. Ou seja, ela já está preparada a influenciar outras pessoas. Ui. Isso mesmo. Não é uma coisa boa. Não, não mesmo. Que estavam emos, deixaram de ficar emos no baile. É porque vocês, como alguns não tiveram acesso às comunais da Grifinória, tinha certos personagens que estavam muito deprimidos, sabe? Chorando as pitangas, literalmente. Sim, mas bora deixar de papo e voltar ao que interessa. Bora voltar? Então vou ler o próximo recado aqui. O próximo recado aqui vai do Caos, de novo. Vai, não tô entendendo, não. Manda um pra Nicole, agora manda outro pra Mary Kate. Grande amor da vida dele. Olha o que ele mandou. Eu sei. Olha o que ele mandou aqui, dedicatória, abre aspas. Mary, gostaria de te dar o céu com tudo o que há nele. Gostaria de te dar o mar e criar um lugar em alguma ilha só para você descansar. Gostaria de te livrar de tudo o que não gosta e de te apresentar aos seus sonhos realizados. Porque você merece, porque você é importante para mim. Queria te fazer feliz o quanto você me faz. Eu te amo, amor da minha vida.

Então, obrigado por obrigado por tudo e por fazer meus dias mais divertidos. PS, não me mate. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. E agora, interrompendo um pouquinho esse nosso momento love, love, love, a gente vai falar sobre uma notícia não muito prazerosa de se ouvir, não muito interessante, não muito feliz, não muito alegre, não muito empolgante. Vamos falar sobre a morte da nossa querida ministra da magia, Samira. Dizem os boatos, boatos por quê? Porque ninguém tava lá, né? Só a Samira e a Adriane. E a gente não conseguiu falar com a Adriane, né? Afinal, também, se a gente conseguisse, provavelmente eu sairia morta, né? Sim. E assim, vamos fazer a puta branca pra chamar a Samira de volta, né? Pra se explicar. Ah, é, boa ideia, boa ideia. Então, dizem, né, por aí, que a Adriene chegou lá, né, botando banca, desarmou o estabelecimento e já foi partindo pro ataque, né? coisa meio... A coisa já parece que já tava tensa lá no momento. É, na verdade, parece que quando ficaram sabendo o que tinha acontecido, só encontraram o corpo da Samira, no chão e o rádio ligado, né? Parece que tava ouvindo música, coisa assim. E agora, depois desse ocorrido, todo mundo tá com medo agora de que, como o próprio ministério foi invadido, pensa o que pode acontecer com outros lugares. Por exemplo, Hogwarts. No dia do baile, por exemplo, muita gente estava com medo. Teve aluno que saiu andando pelo castelo, procurando para ver se estava mesmo protegido da escola. Os alunos estão com medo mesmo de os comerciais invadirem, como já aconteceu uma vez anterior. Né? Morreram, se não me engano, foram um Auror e dois alunos morreram na última invasão de Hogwarts. É, mas vale ressaltar que na última invasão tivemos uma professora traidora, né, que salvou a vida da Adrienne. Caso ela não tivesse salva, talvez isso tudo hoje não teria acontecido. Mas graças a Merlin, essa professora também já está morta, né? E quase que a Adrienne mata o diretor, né? Pois é. Ou seja, tenha cuidado com a Adrienne. Tiade, brinca no chat, mas morde pesado. Falou tudo. Muito beijo, briga. Próximo. Bora para os recados agora? Vamos voltar para os recados. Agora, a próxima música vai para Nicole Collins, de Eduardo Ariedo. Ele diz: não é uma coisa muito grande essa declaração, mas é o que eu sinto por você. Eu te amo. E a música é Only Hope. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay plans that you have for me over again. So continuando nossa lista de homenagens aqui, a próxima homenagem vai de Nina DeMolch para Carlos Riedo. Ela diz o seguinte: existem muitas palavras que poderia colocar aqui, como várias rimas, deixar este texto lindo, mas só falarei eu te amo. Que fofo! É, de Bianca para G. É, que não sou eu. É, né? Pro G, Vistan. Sim, é, eu gostaria de mandar a música Love Story, da Taylor Swift, com o seguinte recado. G, apesar de fazer pouco tempo que eu te conheci, eu me identifiquei muito, muito rápido. E acho que você sente o mesmo. Naquela noite, aquela noite foi maravilhosa. E eu nunca vou esquecer essa música. Lembra de conhecer. Beijos, te amo. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball games. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you amiga Nicole fale. Nicole. Oi. Explicações. Nicole. Oi. Nicole, você dedicou uma música. Você quer dedicar uma música? Quero. Então vamos lá. é basicamente uma música para alguém chamado James, que surgiu do nada, assim, sabe? Aí, uma musiquinha básica, vai, vai. Acabaram por hoje, mas eu ainda tenho alguns recadinhos para vocês. As músicas acabaram, mas a rádio não acabou. A gente vai continuar postando a rádio uma vez por mês. O desse mês já foi, ou seja, a gente tem mais um programa mês que vem. E quem quiser pode mandar perguntas para os locutores, que somos eu, G, Gui, Nicole e Ki, no próximo programa. Vamos ter mais alguns novatos que vocês irão conhecer, fica na surpresa. E vocês também podem continuar mandando os recadinhos, não só de amor, mas do que vocês quiserem. A gente não tem uma censura muito alta, viu? Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau. Um beijo. Come. Come, Mr. Tallyman. Tali mi banana. Daylight come.